levante da relva e cante pro céu. Sul, é papar, é bonito, navega no infinito. Sim, tudo é fantasia, só quero você. A mistura com asa deu, pare, a levada do Eva eu. A mistura com asa deu, pare, na levada do Eva eu. Eva pare, Eva pare, Eva pare. Levante da relva e cante pro céu. Sul, é papar, é bonito. Navega no infinito. Sim, tudo é fantasia, só fantasia.